Boa tarde, irmãos, irmãs. Eu saúdo com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria podermos ter a oportunidade de nos comunicar, nos falar e principalmente nos edificarmos uns aos outros à luz da palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje trabalhando o capítulo 43 de Gênesis. Só antes disso, eu quero reforçar para os irmãos e as irmãs que nós estamos abrindo um instituto teológico. E esse instituto teológico será à distância. Você poderá fazer o curso na sua casa, ouvindo sobre a matéria uma ou duas aulas por mês, dependendo da matéria, quem sabe em alguma matéria três palavras que vão ser enviadas para você, três aulas. Na verdade, nem precisamos chamar de aula, é um compartilhar sobre temas teológicos para o nosso aprofundamento. E você pode se inscrever, pode nos ligar e se inscrever para esse curso. Esse não será aberto a todos, porque nem todos têm o interesse, muitos já são formados em teologia e outros também estão cursando no momento outras faculdades e não é possível realizar as duas ao mesmo tempo. Bom, há várias situações. Mas aqueles que desejarem podem ligar para esse telefone e dizer: eu estou interessado e eu vou dando encaminhamento para você, e logo teremos uma irmã aqui em Minas Gerais, irmã Ellen, que vai estar responsável por isso também, e uma irmã em São Paulo, que vai estar responsável por nos ajudar nesse processo de secretaria. Nós teremos um longo tempo até a busca do reconhecimento, então quero deixar isso claro. Essa primeira turma vai ficar em oração para que o reconhecimento do curso, do Instituto, seja o mais breve possível. Ao longo dos anos, certamente as próximas turmas já terão o curso reconhecido. Todavia, o nosso objetivo é que você tenha um maior conhecimento de Deus, através da palavra de Deus, através de um aprofundamento, não só uma leitura como fazemos agora, uma leitura devocional, mas para que você se aproprie de verdades mais profundas que estão inseridas na palavra do Senhor. São muitas disciplinas e você poderá fazer uma por mês e vai eliminando. Nós faremos um curso breve de 2 anos e faremos um curso completo, que vamos buscar então o reconhecimento para o bacharelado, e esse já será em 5 anos, tá bem? 4 a 5 anos. Nos próximos dias ou meses, nós vamos apontando para você, compartilhando com você como estão as coisas nesse sentido mais administrativo. Deixo com vocês como saudação uma palavra que o irmão Everson nos enviou da cidade de Atibaia, São Paulo. Bem mais forte que a nossa fé, mais alto que nossas vontades, maior que nossos planos e sonhos, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, pois é boa, perfeita e agradável. O que ele planeja jamais falha. O que ele escreve, ninguém apaga. E o que ele faz, ninguém desfaz. Ele te conhece, já ouviu suas petições, e é sua função, minha função, somente crer na palavra do Senhor. Sempre o Senhor tem o melhor para a vida do que nele crer. Nele crer e esperar, isso é o segredo para a nossa vida com Deus. Deus te abençoe. O capítulo 43 de Gênesis trabalha com a questão do retorno ao Egito por parte da família de Jacó e o cumprimento dos sonhos de José. Passo à leitura. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de mantimento para as nossas casas. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não lhe permitires partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu: não me vereis o rosto se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe replicou Israel: por que me fizesse esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? E lhe justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir? Trazei, pois, esse vosso irmão? Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho, para conservarmos a vida e não morrermos, nós e tu conosco, e nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não o trouxer de volta diante dos teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez sem dificuldades. Então seu pai Jacó orientou: se é necessário, portanto, fazei assim. Tomai em vossas bagagens os melhores produtos de nossa terra, para levardes como presente a esse homem poderoso um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes, de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro, e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca de vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também vosso irmão e parti. Retornai para junto desse governador, que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso e que ele vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles, e Benjamim. Partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduze esses homens à casa. Abate um animal, prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara e conduziu os homens de Canaã à casa de José. Os irmãos de José muito se amedrontaram porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito. E comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiram-se ao servo administrador da casa de José. E lhe disseram: perdão, permita-nos falar, meu senhor. Nós descemos uma primeira vez para comprar mantimento. E quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro que cada um de nós havia pago se achava de volta na boca de cada saca. Nossas próprias moedas intactas e na quantia exata, portanto, levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta, e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhes assegurou: ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus do vosso pai quem vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes. Em seguida, mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e formarem e forragem, perdão, para os seus jumentos. Eles então prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveriam de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe presentes que tinham consigo. E ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José o saudou amigavelmente e desejou saber: como está vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho da sua mãe, e indagou: é este o vosso irmão caçula de quem me falastes? E dirigindo-se a ele, proferiu: Que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão e não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte à parte. Também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade, louvado seja o nome do Senhor. Há duas notas de rodapé que são importantes para a nossa observação, irmãos. Em primeiro lugar, Judá, como você percebeu na leitura, passou a ser o porta-voz dos seus irmãos. Uma alusão à preeminência que sua tribo teria entre as 12 tribos de Israel, proporcionando a descendência de Jesus ou a ascendência de Jesus. Judá acaba oferecendo a si mesmo como fiador da segurança de Benjamim, gesto exemplar e ainda mais generoso do que o de Rubem. Um segundo destaque tem um elemento interessante e tem uma crítica também para essa nota. Jacó era idoso, mas ainda mantinha certa confiança em sua maneira peculiar de resolver crises e conflitos. Jacó sempre tinha um plano e agora tentaria cativar a boa vontade do primeiro-ministro do Egito, mediante um presente exótico, algo muito atraente e desejado na época. Ele chamou esse agrado, literalmente em hebraico, de cântico da terra. É assim que está em hebraico. Quer dizer, dádivas mais preciosas da terra, daquela terra de Canaã, e pelas quais se fizera famosa. Trata-se do mesmo Jacó que intentara antes apaziguar os ânimos de Esaú quando de seu retorno de Harã. Como são inúteis, trabalhosos e sem propósito nossos esforços tentando resolver situações e crises que só encontrarão resposta e solução mediante a boa e providencial mão do Senhor. Bem-aventurados somos quando compreendemos o que devemos fazer e o que devemos esperar que Deus faça e agimos com fé, como nos mostra Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, quando o texto fala de que o nosso trabalho é inútil se nós não estivermos debaixo da confiança e da fé na poderosa mão de Deus, e fala sobre a nossa bem-aventurança quando compreendemos o que devemos fazer e o que devemos esperar em Deus, É uma bênção essa segunda nota. No entanto, essa tradução é uma tradução que veio do latim para o inglês. E quando ele coloca essa questão em relação a Jacó, dizendo que era o mesmo Jacó que tentou, com as especiarias, agradar o imperador, aqui eles, na minha opinião, se equivocam. Os comentaristas da BKJA. Por que se equivocam? Porque, de fato, as especiarias foram uma tentativa de apaziguar o coração de Esaú. Aí sim, naquele momento, sim. Nesse momento, não é o mesmo Jacó. Ele já havia mudado muito. Não é só o seu nome que mudou. Ele mudou. Ele agora se chamava Israel e agia de outro modo. E a motivação para a entrega dos presentes do Cântico da Terra ou as dádivas mais preciosas da Terra eram, na verdade, uma maneira de expressar a sua condição de servo diante daquele homem, do imperador do Egito, que ele nem sabia que era o seu filho, e era uma maneira também de expressar uma gentileza, um agrado, uma postura de aproximação daquele homem, mostrando o seu bem-querer para com o imperador. Por que eu afirmo isso? Como se trata de uma tradução para o inglês, o costume anglo-saxão é um, o costume dos latinos é outro, e de outros povos também, no Oriente Médio, em algumas regiões da África. E esta questão de presentear não é uma. Não tem uma relação direta com uma tentativa de acalmar alguém furioso com presentes. Não é isso. Toda pessoa de origem latina me entende. E vai entender facilmente. E se você não é de origem latina, está em outro país agora me ouvindo, então passa a entender. Isso é costume entre nós. Isso é costume entre os latino-americanos. Isso é costume entre uma região ali no sul da Europa. Isso é costume. Em algumas regiões mais ao norte da África. Isso é costume no Oriente Médio expressar quando nós vamos à casa de alguém, levar algo, levar um presente, levar alguma coisa que expresse, uma forma de expressão do carinho. Eu levo um presente, não porque a pessoa esteja precisando. Eu levo um alimento, não porque a pessoa não tem alimento na sua casa. Eu levo um alimento para expressar a minha participação na comunhão que nós vamos ter, no momento que nós vamos viver juntos. Então, isso é comum entre nós latino-americanos e você que não tem essa prática, esse conhecimento, então pode entender o porquê do acento dessa tradução que é anglo-saxã e pode entender que eles acentuam isso, mas na verdade desconsideram um erro, desconsideram um fato e acabam errando, que era um costume no Oriente Médio também de expressar carinho através de um presente. É como dizer para a pessoa que você está visitando, no caso deles, e a terra estrangeira dizendo: olha, nós somos de paz, nós viemos em paz, nós queremos ter um relacionamento pacífico, não somos espiões, não temos má intenção, nós temos uma boa vontade para com vocês. Então fica aqui essa observação corrigindo a nota, não na totalidade, a primeira parte com relação, perdão, ajudar está correta, o final está correto também, só esse detalhe aqui que é uma questão mais cultural. Ok, nós vamos concluir a nossa devocional com a seguinte proposição do livro Houve Luz, que eu já comentei com vocês, da minha autoria. Há alimento na casa de José. Guarde isso. Há alimento na casa de José. Lembrando que José é um tipo, um arquétipo, uma tipologia de Jesus. É uma espécie de exemplo daquilo que Jesus seria, só que Jesus seria de modo pleno. José é uma espécie de esboço, é uma espécie de rascunho, é uma espécie de apontamento do que Jesus realmente representaria, só que numa amplitude completa. Jesus veio para representar, para manifestar completamente quem era Deus. E José aqui é um apontamento para aqueles que não sabem o que é arquétipo ou tipologia, estão começando a ouvir, como aqui muitos que são amigos já de Entre Folhas. Então, você fica sabendo. É uma forma de exemplificar, ainda de modo pálido, tudo aquilo que Jesus representaria na sua vinda. Voltando ao texto, a fome continuava na terra de Canaã, e em toda a região vizinha. Quando Jacó orientou os filhos para que descessem outra vez ao Egito para comprarem mais alimentos, essa era a situação de fome. Judá lembrou que o governador só os receberia se levassem a Benjamim. Tendo Jacó lamentado muito a situação, autorizou que seus filhos levassem o irmão mais novo, caçula, Benjamim. Os irmãos, comandados por Judá, agora, assumiram a responsabilidade de zelar pela vida de Benjamim, mostrando que Deus estava tratando o caráter deles. Judá, que tinha participado ativamente daquele momento de venda de José para ser escravo, agora se responsabilizava totalmente pela vida de Benjamim. Israel só aceitou a situação porque o tempo de fome era terrível. Desse modo, orientou aos filhos para que levassem bálsamo, mel, aromatas, mirra, nozes de pistácia, amêndoas, como presentes. Ordenou também que levassem dinheiro em dobro e o dinheiro que tinha sido colocado na bagagem deles, na volta da primeira viagem, para desfazer qualquer tipo de questionamento a respeito deles. Abençoou os filhos, clamando pela misericórdia de Deus, a fim de que Simeão, que ficou preso, voltasse e Benjamim não fosse retido no Egito. Os filhos de Israel fizeram segundo o que tinham sido orientados, e se apresentaram perante o governador. Caminharam então em direção ao Egito e se apresentaram perante o governador, que eles nem sequer sonhavam que fosse José. José viu Benjamim e mandou preparar uma refeição para receber os irmãos. Nesse momento começou a mostrar sua benevolência. Os irmãos ficaram amedrontados com toda essa situação e pensaram que era por causa do dinheiro que tinha sido colocado em suas sacolas. Imaginaram que seriam presos e escravizados. Estavam tão amedrontados que contaram toda a história ao mordomo de José. O mordomo disse para que ficassem em paz, porque Deus os estava abençoando. Simeão foi trazido da prisão e eles foram levados à casa de José, onde se prepararam para encontrar com o misterioso homem, com o misterioso governador. Tendo chegado José, os irmãos se prostraram como forma de honrar e homenagear aquela autoridade. Mais uma vez, o sonho de José da sua mocidade se cumpria. A revelação de Deus se cumpriu e os irmãos se prostravam diante dele. José perguntou como estava o seu pai, se o pai estava vivo, e eles responderam que sim. E mais uma vez se prostraram, como o sonho apontou anos antes. José abençoou Benjamim e saiu rapidamente para chorar. Irmãos, esse deve ter sido um momento dificílimo para José, quando reencontrou Benjamim e teve que conter os seus sentimentos durante alguns minutos. E lembrou, certamente, de tudo que tinha vivido até então. Ele saiu para chorar porque estava muito emocionado com a presença do irmão mais novo e com todos os irmãos ali presentes, com toda a sua história diante de si. Tomaram a refeição e os irmãos ficaram perplexos e maravilhados, como José estabeleceu os lugares diante dele, segundo a ordem de nascimento. Imagina só, um olhando para o rosto do outro e pensando: que homem é esse? Que sabe até a ordem do nosso nascimento. Quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante? Os filhos de Israel. Deu a porção de alimento a todos, José, e a de Benjamim foi 5 vezes maior, demonstrando grande amor para com o irmão e também testando a reação dos irmãos. Os irmãos de José comeram e se fartaram, já apontando para a revelação de Deus, de que os irmãos iriam se prostrar e também seriam abençoados por José. Assim como se alimentarão e se fartarão no espírito e em toda a vida aqueles que se prostrarem diante de Jesus. Deus tem caminhos perfeitos, irmãos. E José, que pré-figura, é uma outra boa palavra, é uma figura, uma pré-figuração de Jesus. José teve amor e misericórdia por aqueles que lhe fizeram mal. Assim como Jesus, que até na hora da cruz clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. José testou os irmãos para verificar se tinham amadurecido ao longo dos anos. José tinha convicção da soberania do Senhor e por isso sabia que tudo que estava acontecendo era, na verdade, para que a sua família fosse abençoada e também o Egito e outros povos que também foram abençoados pela sabedoria que Deus lhe concedeu. Sendo assim, estava pronto para se revelar a eles, para revelar-se a todos os seus irmãos e demonstrar que tinha sido exaltado por Deus para o bem de todos, sua bondade e misericórdia para com aqueles que o rejeitaram, demonstrando a grandeza do seu caráter. Aleluia, louvado seja Deus pelo exemplo da vida de José, que sem dúvida nenhuma prefigura o ministério de Jesus. Irmãos, eu concluo dizendo a vocês: aqueles que estão famintos, a todos os homens e mulheres, em todos os tempos, toda a humanidade tem uma fome no seu coração, que nós chamamos de no seu ser, na sua essência, que só pode ser suprida pelo alimento que Deus provê. E há alimento na casa de Jesus, na casa do Pai, na casa do Espírito Santo. Deus nos trata assim. Deus trata o caráter de todos aqueles que desejam segui-lo, servi-lo, andar com ele. Deus nos trata. Mas, mesmo quando trata, está demonstrando o seu amor. E mais do que tratar, o Senhor nos supre, o Senhor nos alimenta com a sua própria vida. Ele se serviu, ele serviu a si mesmo como se fosse um alimento para saciar a nossa fome, porque ele é o pão que desceu do céu. Então, eu digo a você hoje, onde você estiver me ouvindo, e quando você ouvir, ou hoje, ou no momento em que você estiver ouvindo, há alimento na casa do Senhor. Se você buscar a presença do Senhor e se prostrar diante dele, você vai encontrar bondade para com a sua vida, vai encontrar misericórdia, porque o Senhor é misericordioso e a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, ou seja, ele olha para a miséria da nossa vida, para a miséria do nosso coração. Não me refiro à miséria socioeconômica, não me refiro à miséria do ponto de vista financeiro, mas se você está numa situação de fome e está, quero afirmar para você que você está, você é um ser que tem fome e você é um ser que tem sede. Nós temos fome e sede de muitas coisas e muitas delas nós podemos alcançar. E Deus até se agrada que nós alcancemos. E todas elas fazem parte do conjunto da nossa história. Mas há uma coisa, há uma fome específica que nada nem ninguém pode saciar senão o próprio Deus. Deus é o único, Jesus é o único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é quem pode propiciar a alimentação do seu ser, do seu espírito. da sua mente, dos seus sentimentos, da sua trajetória na história, também o que se chama de existência da sua existência. Enquanto estamos existencialmente famintos, porque existência significa estar fora da extensão, estar fora da presença de Deus, da extensão infinita que é Deus. Você está fora, e por estar fora, está com fome. Há uma fome em toda a humanidade, e essa fome só pode ser suprida se você for ao lugar onde tem alimento. E o lugar que tem alimento é a casa do nosso Deus. É a casa do Pai, é a casa do Filho, é a casa do Espírito Santo. Nesse caso aqui, como estamos falando de José, necessariamente temos que dizer: só Jesus, o pão que desce do céu, pode suprir plenamente toda a fome que você tem no mais profundo do seu ser, até as coisas mais cotidianas, mais corriqueiras. Só Ele pode saciar a sua fome. É só na casa de Jesus. É só Jesus quem pode saciar a minha e a sua fome. Que Deus te abençoe e que você se prostre diante dele e diga: Senhor, eu preciso desse alimento. E ele certamente vai lhe servir um banquete, e um banquete muito especial. E quem comer dessa comida jamais terá fome. E quem beber dessa bebida jamais terá sede. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre nós permaneça, saciando toda a nossa fome e sede, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.